que eu falo, tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. As flores, os discos, o ácido e o beijo. Agora é só você e eu. Esqueço os outros planetas. Esse é o submundo do mundo, saboreando suas tetas. Então deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa o que está se passando na minha cabeça. Então deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa o que está se passando na minha cabeça. A palavra serve pra pedir licença, a palavra serve pra evolução. Língua de fogo, peito de raça, no olho do furacão. Há barros que nunca voltaram, há cores que duram verão. A água do turismo, homem, máquina, poder, palavra, audição. Palavra usada, integral, a palavra cruzada pra diversão. Deixa passar, deixa passar, deixa passar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa, deixa, deixa, deixa. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar, deixa o que está se passando na minha cabeça.